Panorama Agrícola para 18 de outubro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você da equipe que faz o programa. Hoje, quinta-feira, 18 de outubro, lua nova. Na mesa técnica, nos trabalhos técnicos, hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Você ouve nesta quinta-feira uma dica de alimentação saudável. Dia de Campo lança variedades de cebola em Ituporanga. No Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese apresenta uma propriedade modelo de leite em Joaçaba. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre cooperativismo desenvolve agropecuária. Você liga 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participa do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Peixe cozido é uma das melhores opções da cozinha saudável, porque não acrescenta gordura extra à sua alimentação. Mas alimento cozido perde vitamina C, que se dissolve na água que ferve. Para evitar isso, diminua a quantidade de água e só depois que a água ferver é que você deve adicionar o alimento. Assim, a vitamina do peixe cozido fica preservada. É hora das notícias. O primeiro dia de campo de cebola da Cooper Campus, Unidade 45 Ituporanga, acontece hoje a partir das 14h no campo experimental da unidade em Ituporanga. O dia de campo de cebola vai apresentar 5 variedades de cebola disponíveis aos agricultores. E no dia 24 de outubro, a Cooper Campus realiza dia de campo de inverno em Campos Novos. Culturas de inverno, campo demonstrativo. No evento deste ano, os produtores vão poder conferir lançamentos em cultivares de inverno de trigo e forrageiras. E nos dias 10 e 11 de novembro, em Pomerode, acontece a Agrotech, primeira mostra catarinense de tecnologia para agricultura de pequena escala, que tem por objetivo apresentar ao público tecnologias existentes no mercado para uma produção de alimentos, em especial hortaliças. O evento é dirigido a agricultores familiares e é realizado pela IPAGRE, com recursos do SC Rural e parceria do Círculo de Orquidófilos de Pomerode, dias 10 e 11 de novembro. Fique ligado no Panorama Regional. Cooperativismo desenvolve a agropecuária. Com a preocupação de agregar mais valor à produção primária, foi fundado em Urupema, na região serrana, a COPEMA. É a Cooperativa Agropecuária de Urupema, através de uma assembleia realizada no Clube 3 de Maio, onde participaram deste ato 32 sócios fundadores, além de lideranças municipais e dos extensionistas rurais da EPAGRE. Nos últimos 20 anos, várias ações nas áreas de associativismo e cooperativismos foram feitas visando a organização de produtores no município. E o grande desafio, então, é de manter e qualificar esse processo de organização. É um comentário que faz o Donizete Cruz de Souza, que é extensionista rural da EPAGRE, escritório de Urupema. Esse trabalho, então, é fruto de uma parceria existente entre a EPAGRE e a Secretaria Municipal da Agricultura, com apoio de outras instituições presentes no município. Segundo Marcelino Campagnaro, da EPAGRE de Urupema, A cooperativa nasce com o objetivo de atender as necessidades de produção, industrialização, aquisição de insumos e comercialização dos agricultores, artesões, fruticultores e pecuaristas do município, baseada em princípios de democracia, igualdade e solidariedade. O primeiro presidente eleito, o senhor Inácio da Cruz de Souza, relata que a fundação da cooperativa é um marco histórico importante para os produtores, que começa pequeno, mas, no entanto, sólida. O mesmo está motivado para enfrentar os desafios, acreditando na sua evolução. Então, a EPAGRE, Prefeitura Municipal de Urupema, Secretaria da Agricultura, Banco do Brasil, Sindicato Rural, Sindicatos Trabalhadores Rurais, Crédito Serra, Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Urupema, estão apoiando a equipe gestora da COPEMA, dando suporte para o planejamento e organização da mesma. O ramo agropecuário representa 63% do movimento econômico do sistema cooperativista catarinense. E as cooperativas produzem aproximadamente 12% do PIB catarinense e 30% da produção agropecuária do estado. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao meio-oeste catarinense. Lá fomos visitar a propriedade da família Deitos, do município de Joaçaba. E por que esta família recebeu o prêmio Destaque em Inovação do SEBRAE? Fomos recebidos com simpatia pelo Valdir, a mulher Marilene e a filha Adriana. A família Deitos é pequena, assim como a propriedade. A área total é de 20,2 hectares, onde estão as pastagens perenes, as benfeitorias, estradas, área de preservação permanente, silagem e reflorestamento. Valdir utiliza na administração da propriedade um modelo de gestão familiar, em que todos participam, cada um com funções definidas. É aí que entra o conhecimento da filha Adriana, de 26 anos de idade. Ela fez cursos de empreendedorismo rural e aplica no dia a dia o que aprendeu nas salas de aula. As inovações no sistema de gerenciamento da produção de leite estão em toda parte, começando pela infraestrutura. Valdir, que entende também de engenharia, fez todo o piqueteamento das pastagens com aproveitamento de materiais usados. Produziu e pintou os palanques de alvenaria. Fez os isolantes de porcelana. Construiu os bebedouros em fibra de vidro revestidos de cimento. As pedras que se encontravam soltas no terreno foram recolhidas e acabaram virando muros para limitar os piquetes, as lavouras e dar aquele toque especial à propriedade. 90% das benfeitorias foram implantadas com mão de obra familiar. Nos bebedouros, o agricultor colocou o peixe cascudo, que funciona como um aliado na limpeza dos reservatórios de água. Mais uma inovação do Valdir. No manejo das atividades leiteiras, a família utiliza tecnologias modernas. O sistema tem como princípio a produção de leite à base de pasto, que tem menor custo e gera maior retorno econômico. O plantel reúne 32 vacas de leite, 30 delas em lactação. E a produção de leite é de 460 litros por dia. A Adriana, que faz toda a gestão da atividade, diz que o custo médio do litro de leite fica entre 30 e 40 centavos, enquanto que o valor recebido é de 80 a 90 centavos. No final das contas, diz a Adriana, a renda líquida da propriedade é de até R$7.000 por mês. Bom, com toda essa dedicação, os prêmios recebidos pela família Deitos, é claro, foram mais que merecidos. Amigos, por hoje é isso. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola.